desgostou-se Jonas, seu coração aflito por Nínive clamava o perdão querido. Sabia que eras bom, longânimo, Senhor. Misericórdia em ti é sempre o teu amor. Ó Senhor, tua bondade, compassivo e cheio de amor. Mesmo quando eu me enfado, tu me ensinas a valorizar o perdão. Fez uma cabana à sombra do seu ser, esperando o destino ao invés de entender. Uma borboreira a sombra trouxe então, mas quando se secou veio a sua aflição. Ó Senhor, tua bondade, compassivo e cheio de amor. Mesmo quando eu me enfado, tu me ensinas a valorizar o perdão. Tive compaixão da borboreira e tu, Senhor, em tua grandeza, não terás compaixão da cidade que clama a ti por liberdade. Ensinas a valorizar. Ó Senhor, tua bondade, compassivo e cheio de amor. Mesmo quando eu me enfado, tu me ensinas a valorizar o perdão. Português e worship. Cibitar.